Nós começamos a falar sobre profetizar e só relembrando aqui, né? A gente falou sobre. O Charlão, faz favor para mim, dá uma baixadinha lá, geral. Eu estou usando o mic só porque está gravando, mas não precisa ficar também nessa altura, né? Parece que tem 500 pessoas aqui dentro. Então nós falamos dos três pontos da semana passada que nós precisamos ter para que esse ambiente profético flua, né? Primeiro, fala assim comigo, intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com ele, amém? Para profetizar, nós precisamos ter intimidade com a pessoa do Senhor. O segundo ponto, que eu creio que é uma consequência de ter intimidade com o Espírito Santo, diga assim comigo: sensibilidade espiritual. E por último, diga assim: fome da palavra. Esses três pontos, se a gente viver isso, isso vai proporcionar um ambiente profético no nosso meio, né? Isso é o que nós falamos aí na semana passada. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Efésios, capítulo 4. E tem um texto aqui bem conhecido que fala sobre os ministérios. Efésios capítulo 4. Os versículos 11 e 12. Aí nós vamos entender um pouco. Obrigado, meu irmão. Nós vamos entender um pouco para que serve, não só o ministério profético, né? A gente está falando especificamente sobre o ministério profético. Mas a função de um ministério na igreja, a função não, melhor, o objetivo de um ministério na igreja. Efésios capítulo 4. Qual que é o objetivo de um ministério? Quantos aqui sabem qual é o seu dom e qual é o seu ministério? Quantos aqui sabem? Só você? Só o Guilo? Se os outros não sabem, não? Quem aqui sabe qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério? Deixa eu ver. Você tem plena consciência de qual é o seu chamado? Ah, o meu ministério é tocar na igreja, cantar na igreja. Diga assim para o seu irmão: esse ministério não tem na Bíblia, não. Fala aí para ele. Tocar, cantar, dançar, não existe. Isso não é ministério. Então você não tem, né? Isso não é ministério, né? A gente pode dizer que o ministério de música, né, o ministério de louvor e adoração, são só meios para a gente exercer. E uma das coisas que a gente faz aqui é profetizar. Aí sim, né, o ministério profético, aí sim a gente pode dizer que é um ministério. Eu creio que parte do que é o papel da música, do cântico, da dança na igreja, né, parte do ministério exercido aí em questão é a profecia. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para o objetivo do ministério. Olha só, capítulo 4, versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ler mais uma vez. Esses são os ministérios que existem de fato na Bíblia, né? Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que interessante. Você acha que teria algum sentido Deus chamar pessoas? Ah, ele chamou fulano de tal para quê? Qual que é o chamado dele? Ah, para subir na plataforma e cantar por 30, 40 minutos antes da palavra. Honestamente, você acha que faz algum sentido isso? Deus chamar alguém para isso? Deus chamar alguém para dançar aqui por 20, 30, 40 minutos? Tem sentido isso? Qual é o objetivo? Qual que é a finalidade disso? É porque não existe espiritualmente falando, isso não tem função nenhuma. Agora, assim como se eu subir aqui e der uma boa palestra para vocês, né? Uma mensagem de autoajuda, como é, são muitas pregações hoje em dia, né? Isso não teria objetivo nenhum, não teria utilidade nenhuma espiritualmente falando, né? Só existe, só de fato, a gente pode dizer assim, que algo foi feito na igreja. O pastor Ronaldo até usou uma expressão interessante esses dias, né? De um pastor, que eu não me lembro agora, se alguém lembrar, me ajude aí. Que ele disse que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, nesses dias, 95%, né, das coisas que a igreja faz, continuaria fazendo normalmente. Não mudaria nada. Ou seja, apenas 5%, né, do que a igreja faz realmente, não teria como continuar fazendo, porque sem a capacitação do Espírito Santo não seria possível. Agora, vamos imaginar isso na prática. O que que seriam esses 95%, talvez? Tocar, cantar, arrumar a igreja, fazer um curso na igreja, participar ou ministrar um curso na igreja, fazer um, como a gente está fazendo esses dias, né, um mutirão aqui, limpeza, concertos, o que mais que a gente pode dizer? Pregar, o que mais? Ensaiar. Ou seja, se nós não estivermos entendendo o que nós fazemos aqui, espiritualmente, olha a gravidade, né, do que isso pode ser. Se o Espírito Santo fosse retirado, não mudaria nada. Nós continuaríamos ensaiando, continuaríamos tocando, dançando, cantando, ministrando cursos, sendo ministrado em algum curso, participando das atividades da igreja, como se nada tivesse acontecido. Mas qual é o entendimento aqui nessa questão que eu estou falando? É que se nós não estiv se esses cinco ministérios, ou em um outro texto do Novo Testamento, né, lista ali os dons também, né, o que eu quero dizer é que se esses ministérios e esses dons não estiverem sendo exercidos através das nossas atividades aqui, então nós não estamos fazendo nada espiritualmente. Esses dias eu estava meditando em um texto, eu creio que todos vocês devem conhecer, né, que o apóstolo Paulo fala sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E aí ele fala: cuide com o que você vai edificar sobre isso. Alguém já leu isso? Cuide com o que você vai edificar sobre isso. Por que que ele fala isso? Porque no dia, né, em que todas as nossas obras, né, forem passadas a limpo, vamos dizer assim. Tudo aquilo que não for ouro, né? Tudo aquilo que for, aí ele dá alguns exemplos, né? Palha, né? Madeira, que mais que ele usa lá? Feno, né? Hã? Pedras preciosas e ouro, né? No caso. Mas tudo aquilo que não for, né? Que não for puro, né? Não for ouro, não for pedras preciosas. Aí ele usa uma expressão interessante ali, né? Não vai ficar nada disso, e a pessoa vai ser salva como que pelo fogo. Ou seja, isso é um fato. Vai passar um fogo, né, por todas as nossas obras. E essa que é a questão. Nós temos que viver, eu não estou dizendo aqui, no sentido de viver um ministério com medo. Medo do fogo de Deus, né? O crente que entende o temor de Deus, ele não vive com medo, né? É diferente. Mas o que eu quero dizer aqui, nós temos que exercer o nosso ministério, viver como cristãos, isso em todas as áreas da nossa vida. Mas eu falo aqui com relação à nossa área, ao nosso ministério. Nós temos que viver com uma consciência, sabendo que assim, se o fogo passasse agora aqui, o que que sobraria? O que sobraria do que eu estou exercendo? Será que tudo aquilo que eu estou construindo aqui não é só status, visibilidade? Será que eu não estou construindo aparência, performance? Se o fogo passasse agora sobre a sua vida, se o fogo de Deus passasse sobre a sua vida agora, o que que ficaria do seu ministério? Porque de fato, nós não vamos poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, mas em seu nome eu ministrei louvor tantas vezes, né? Senhor, em seu nome eu dancei profeticamente na igreja e assim, assado, enfim. Se o fogo purificador, né, o fogo consumidor, como diz ali em Salmos, né, adiante dele vai um fogo consumidor. O que que sobraria do nosso ministério? Quantos estão me entendendo? O que que eu quero dizer com isso? É que você tem dons e você tem um chamado de Deus. Então, se isso não estiver sendo exercido através do que você faz aqui, então não tem utilidade. Ou seja, se você estiver só tocando, estiver só dançando, estiver só tocando o seu instrumento, operando um data show, operando uma mesa de som, isso não vai ter utilidade nenhuma. Talvez você pode saber timbrar muito bem um instrumento, uma voz. Talvez você pode achar com facilidade um contralto. Talvez você tenha facilidade de não só pegar os passos, como ensinar coisas melhores, mais interessantes, mais bonitas, expressões diferentes. Mas se o seu ministério não estiver sendo exercido através disso, não tem utilidade nenhuma. Agora, qual que é o objetivo final? Olha só, vamos ler mais uma vez, versículo 11. Assim ele designou. Todos nós aqui somos alguma dessas coisas aqui, gente. Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós não vamos falar aqui hoje sobre essas cinco funções. Mas olha só, o propósito está aqui no versículo 12. O propósito dos ministérios é esse. Olha aí na sua Bíblia. Todos, olhem aí na sua Bíblia. Com o propósito de aperfeiçoar, diga assim comigo, aperfeiçoar. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aí ele usa a expressão aqui, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o nosso propósito aqui, gente? Ministério de louvor e adoração na igreja. Diga assim comigo, aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo. Olha bem nos olhos do seu irmão aí, diga para ele, a sua responsabilidade é aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo. Agora fala para o outro irmão aí, qual que é a sua responsabilidade? Fala para ele. Diga aí. Fala por vocês agora. As duas coisas aí. Qual que é a sua responsabilidade? Aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. Amém? Todos entenderam? Não tem como eu fazer nada disso sem intimidade com o Espírito Santo. Não tem como eu fazer nada disso sem estar sensível à voz de Deus. E não tem como eu fazer isso sem ter tempo com a palavra de Deus. Porque eu acredito muito, eu acredito muito que nós precisamos desse conjunto de coisas para fluir no ministério. Às vezes eu encontro pessoas que estão comendo a Bíblia. E como eu gostaria de, às vezes, sentar e ouvir de alguns de vocês. Infelizmente nós não ouvimos. Mas como eu gostaria de sentar e ouvir de alguns de vocês, o que vocês estão experimentando na palavra, o que vocês estão ouvindo de Deus na palavra, né? Mas isso não é tudo. Porque você pode comer a palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, né? Você vai ser edificado na sua fé, ouvindo a palavra de Deus. Mas se você não passar tempo em oração, uma coisa depende da outra. Diga comigo, uma coisa depende da outra. Da mesma forma, tem pessoas que acham que é suficiente marcar lá no reloginho de oração. Pronto, orei 1 hora em línguas. Nada de tempo com a palavra. E as outras práticas, como fica? Você consegue fazer um bolo só com ovo? Você consegue? Pega o bolo de caixinha lá, experimenta pegar um bolo de caixinha no mercado e coloca só ovo. Alguém já fez isso? Alguém já esqueceu algum ingrediente quando foi fazer? Eu já fiz isso. Na hora de comer, você sente a falta dele, não sente? Experimenta fazer o ovo só com margarina, com manteiga. Ou então, manda o passarinho voar com uma asa só. Uma vez perguntaram para um pastor assim: o que é mais importante, uma vida de oração ou tempo com a palavra de Deus? Aí ele falou assim: pergunta para um passarinho, qual é a asa mais importante, a asa da esquerda ou a asa da direita? Diga para o seu irmão assim: você precisa das duas práticas na sua vida. Fala para ele aí: palavra Oração. Eu fiz um desafio a semana passada. Quantos estão passando pelo menos 2 horas com Deus por dia? Deixa eu ver. Ergue a mão bem alta aí para eu ver e ficar feliz. Ainda poucos ainda, né? O resultado final a gente vai ver aqui. Quando você estiver passando tempo em oração, quando você estiver passando tempo com a palavra de Deus, o resultado final a gente vai ver aqui. Os santos vão ser aperfeiçoados. O corpo de Cristo vai ser edificado. Esse é o resultado. As pessoas se emocionaram. Isso não é o propósito. Todo mundo ficou super alegre, saiu da igreja super empolgado. O culto hoje foi uma bênção. Esse não é o propósito. Nossa, gostei muito do culto hoje. Foi muito abençoado. Por incrível que pareça, esse não é o propósito. Nossa, nós agradamos as pessoas, né? Na realidade, você vai descobrir uma coisa. Que o ministério profético na Bíblia, ele costuma, às vezes, mais desagradar do que agradar. Você já parou para pensar nisso? Mas eu queria fechar esse assunto num ponto muito importante aqui com vocês. Eu queria que você voltasse comigo lá para a Primeira Reis. No Antigo Testamento. Primeira Reis, capítulo 13. Muita coisa que eu estou falando aqui, nesses dias, né, que a gente tem ministrado. Talvez você vá concordar comigo, né? Mas a gente olha e a gente pensa assim. Isso não é realidade, né? Por exemplo, a gente fala o quanto que é importante passar tempo a sós com Deus. E aí quando a gente fala assim, quem está aqui pelo menos 2 horas, né? Na presença de Deus todos os dias. Aí a gente tem aqui talvez a gente tenha aqui umas 20 pessoas e menos da metade ergue a mão, né? E isso é uma realidade na igreja hoje. Isso nós estamos falando de uma igreja que ensina a vida no Espírito, né? Nós estamos falando de uma igreja que a nossa ênfase aqui, a tecla é essa aqui, né? Você vem aqui domingo de manhã para ouvir de tempo a sós com Deus. Você vai para a escola de discípulos, você vai ouvir de tempo a sós com Deus. Você vem no culto de jovens aqui no sábado, você vai ouvir a mesma coisa, porque esse é o DNA dessa igreja, né? Agora, veja, às vezes a gente falando assim, e quanto menos pessoas vivem essas realidades, mais parece distante, né? Por exemplo, a gente ministra sobre família, sobre casamento. E quanto mais as pessoas vivem longe, né, da presença de Deus, mais a palavra soa distante. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas como... Será que ele acredita mesmo nisso que ele está falando? Está tão longe. O que eu quero dizer com isso? Você... Quantos aqui trabalham secularmente? Você trabalha secularmente, né? Você trabalha numa empresa... E normalmente toda empresa tem algum tipo de treinamento, né? Uma empresa mais organizada, geralmente, eles mostram, né, como é a filosofia da empresa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa assim, em que a pessoa sentou comigo, mostrou a visão, a missão, né, a filosofia da empresa, né? E aí você já vai entrando, entendendo, né, qual é a forma de pensar ali daquela empresa. Mas aí quando você começa a trabalhar ali dentro, o que você vai chegando à conclusão? Que na prática, nem tudo é daquele jeito. Não é assim? Alguém já viveu isso dentro da empresa? Então você aprende lá que os processos na empresa é assim, assim, assado. Passa por aquele departamento, depois por outro. Aquela burocracia, né? Mas na prática, não, faz assim que é mais rápido. Né? Dentro do reino de Deus, as coisas espirituais, elas não são burocráticas. Veja, não tem burocracia no reino de Deus. As coisas no reino de Deus, elas são muito simples. Mas nós é que temos uma mentalidade, né? Como o pastor Heber usa muito esse termo, uma mente babilônica, né? Uma mente ainda do Egito, E a gente ainda tem a mania de complicar muito as coisas. Mas veja, infelizmente, do mesmo jeito que dentro de uma empresa tem pessoas que olham e pensam assim, nossa, essa filosofia é muito bonita, mas na prática nada disso acontece, ninguém faz isso, né, que ele está falando. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja. E eu vou dizer para você, e não é pela burocracia. Porque se imagina se cada um de nós decidíssemos, pensa a revolução que seria se cada um de nós decidíssemos parar tudo que nós fazemos na igreja, parar tudo que nós fazemos em casa, parar tudo que nós fazemos secularmente, né? Não estou dizendo parar de trabalhar ou parar de exercer uma função na igreja necessariamente. Mas sabe, puxar o freio de mão e eu vou para Deus. E aconteceu uma coisa. Se todos nós decidíssemos, e me respondam, por favor, tem alguma burocracia nisso? Em diminuir o seu ritmo, ou parar totalmente, e ir para dentro do seu quarto. Tem alguma burocracia nisso, gente? Na realidade é o contrário, vocês concordam comigo? É exatamente o contrário. É parar de carregar pesos, fardos, se complicar. Se cada um de nós fizéssemos isso, não, eu vou cortar. Eu estou estudando inglês, eu vou parar um pouco agora, eu estou na igreja sábado e domingo o dia inteiro agora, eu vou cortar sei lá, o domingo todo, no caso, só vou estar à noite ou sábado, não sei. Mas diminuir o ritmo de alguma forma. Para quê? Eu vou ficar dentro do meu quarto. O meu sábado vai ser todo para passar na presença de Deus. Eu não vou fazer nada, eu não vou comer, eu não vou. Eu vou cortar as burocracias da minha vida. O que que ia acontecer, gente? Me responda, por favor. Não, claro, isso num sentido mais amplo. O que que ia acontecer na sua vida? Vamos dizer que o avivamento, né, o que vai acontecer, né, não só na sua vida, né, vai atingir, é o natural mesmo. Mas vamos falar assim, em termos pessoais, né, o que que vai acontecer dentro de você? Mudança, que mais? Mudança fala de uma outra coisa, né? Intimidade com Deus, naturalmente, né? Mas mudança causa uma coisa, né? A gente começa a crescer, né? Hã? Diga assim comigo, amadurecimento. E se todo mundo entrasse nisso aqui que a gente está falando hoje, nós realmente estaríamos prontos para o nosso chamado. Sabe por que que a gente se sente, às vezes, ouvindo certas palavras, talvez como essa hoje, não sei se é o que você sente, né? Algumas coisas a gente ouve e se sente tão distante, ou não a gente, né? Às vezes a gente está vivendo isso, mas a gente olha, nossa, a igreja está muito longe disso. Sabe por quê? Porque falta maturidade na igreja. Nós temos hoje ministérios cheios de meninos, adolescentes espirituais, crianças espirituais. Falta maturidade. E é isso que eu queria falar com vocês agora. Diga assim comigo: Deus não chama meninos. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia isso acontecer. E é isso que eu queria mostrar para você, o quanto que a realidade realmente é triste. Porque nós temos muita gente aqui em cima ocupando os lugares nas plataformas das igrejas, que não tem maturidade nenhuma para estar aqui. E com maturidade, gente, entenda, eu não estou dizendo que a gente não vá falhar, a gente não vai errar. Muito pelo contrário, o maduro é aquele que erra, admite o erro, faz o que tem que fazer, correto? Maduro não significa perfeito necessariamente, né? Uma pessoa madura não significa uma pessoa perfeita. Muito pelo contrário, né? Uma pessoa que não admite os seus erros é imatura, né? É um orgulho besta. Olha só, 1 Reis capítulo 13. Diz assim, versículo 1 mesmo. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Deus, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação do Senhor, gritou contra o altar esta condenação. Altar, altar, assim fala Deus, o Senhor. E aí continuou o texto, né? Eu queria chamar sua atenção para duas coisas aqui nesse texto. Primeiro é o começo do texto. Olha só o versículo 1. E eis que um homem de Deus, diga assim comigo, homem, diga assim, de Deus. Você vai encontrar essa expressão, homem de Deus, muitas e muitas vezes na Bíblia. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia a expressão menino de Deus. Você nunca vai encontrar a expressão adolescente de Deus. Porque Deus usa homens, não usa meninos. É claro, aqui nós estamos tirando, né, aquela questão. Não tem como a gente não lembrar daquilo, né? Os discípulos impedindo ali as crianças de vir até Jesus, e Jesus fala, né? Deixa vir as minhas criancinhas, delas é o reino. Mas aquilo é outro contexto. Ali a religião estava impedindo, né? Nós estamos falando agora de gente usada por Deus, gente madura. E Deus não usa crianças imaturas. Aqui nós estamos falando de um profeta. E esse profeta aqui que é o homem usado por Deus. Olha só, vamos ler mais uma vez. E eis que um homem de Deus não é um menino e também não é só um homem. Um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem de Deus, por ordem do Senhor. Primeiro, para estar no ministério profético, nós precisamos ser maduros. Segundo, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. E terceiro, nós precisamos ser obedientes a Deus. O profeta, ele simplesmente vai fazer o que Deus está mandando fazer. E foi o que ele fez aqui. Olha o que diz no começo do versículo 2. E por determinação de Deus. Tá alguma versão diferente aí, o começo do versículo 2? Tem alguma Bíblia diferente? Eu tenho uma outra aqui que diz assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor. Tem alguma Bíblia que está assim? Tem alguma outra versão um pouco diferente dessas aí? É, por ordem, né? Segundo a ordem. Você percebe aqui, gente, nesses dois versículos, uma característica muito simples. Deus usa homens. Deus usa homens de Deus. E Deus usa homens que obedecem à voz de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia clássico de imaturidade, né? Que é com Jonas. Quantos lembram da história de Jonas? Mandou ir para um lado, foi para o outro, né? Mas no fim das contas, o que que aconteceu? Deus tratou o que tinha que tratar com ele. Mas veja, essa é a situação de muita gente. Quer ser homem, quer ser profeta de Deus, mas quer ir do jeito dele. Qual que era o objetivo ali de Deus com Jonas? Deus queria trazer salvação sobre um povo, lembra disso? Qual que foi a ordem de Deus para Jonas? Pega um barco e vai até Nínive. Mas ele pegou o barco e foi para Tarsis. A característica do profeta, do homem de Deus, é que ele não vai segundo o coração, segundo a mente dele. Jonas aprende da pior maneira possível, né? E a Bíblia é interessante que a Bíblia, você sabe o que me apaixona pela palavra de Deus? É justamente isso, né? A Bíblia não esconde as fraquezas, não esconde as quedas, não esconde os fracassos das pessoas. A gente gosta de ficar se escondendo, né? A gente gosta de ficar mantendo uma aparência aqui de santarrão, principalmente quando está aqui em cima, né? Eu acho incrível como tem gente que vive da maneira que quer, né? Não está nem aí com a reputação. Mas no dia que sobe aqui em cima, a primeira coisa que acontece é mudar a foto do perfil do Facebook, né? Porque agora eu sou uma dançarina do Senhor. Agora eu toco na igreja. Agora eu tenho uma reputação a zelar. Essa é a visão pequena de criança das pessoas. É mais ou menos como aquele cara que aprontou a vida inteira. E aí ele vai e faz aquela última farra na despedida de solteiro, né? Porque amanhã ele vai casar, e aí quando ele casar, agora eu não posso mais. Você não pode mais porque casou agora, é isso? Quer dizer, pode ser promíscuo a vida inteira. Agora, quando casou, tem que segurar as pontas. Muita gente se comporta assim no ministério. Tem muita gente que não peca, não é porque ama o Senhor. Tem muita gente que não se acaba no pecado porque se preocupa com a reputação dele aqui em cima. O que que os outros vão pensar de mim? Agora, afinal, eu sou o líder de louvor. Eu tenho que cuidar, eu tenho uma imagem a zelar. Meu irmão, você tem muito mais do que uma imagem a zelar. Você tem uma responsabilidade de aperfeiçoar os santos, de edificar o corpo de Cristo. É muito mais do que a sua reputação. O nosso testemunho pessoal é o mínimo. É o mínimo. E que não precisa de um status, de um ministério para isso. Como um crente comum, não é nada mais do que a sua obrigação. Se você não tivesse o trabalho de pegar uma caneta nessa igreja, você teria que ter a mesma santidade que um apóstolo. Isso é a vida de um crente de verdade. Se o seu trabalho aqui fosse de bastidores, ninguém visse o que você está fazendo, a sua responsabilidade de vida com Deus deveria ser a mesma do que se você pregasse para multidões, em estádios, em grandes plataformas. Porque para Deus o que conta não é a visibilidade. E ah, como eu gostaria que vocês entendessem isso. E sabe quando eu vou saber que isso de fato está acontecendo? É nessa realidade que eu creio. Infelizmente, não é a realidade que eu vejo, mas essa é a realidade que eu creio. O dia que eu ver alguns de vocês, quando estiver aqui no banco, não estiver tocando, e estiver tendo a mesma ou mais, né, ou maior vida com Deus do que quando está com o microfone na mão, aí eu vou me dar por satisfeito, porque aí eu vou saber que não é uma responsabilidade que faz você agora buscar a santidade, mas é porque você anda com Jesus, é porque você ama Jesus. E é por isso que a gente fala tanto isso aqui. Tem pessoas que, se a gente tirar o pirulito da mão, tirar o microfone, tirar o violãozinho, tirar a bateria, acabou a vida com Deus. Se amanhã você ouvir, ó, você não é mais, tá? Como é que vai ser agora? Se o pastor Ronaldo. Quantas vezes eu já falei isso aqui, né? Se o pastor Ronaldo abaixar aquela porta ali e falar, ó, 3 meses. E aí? Se você tiver vida com Deus na sua casa, no seu dia a dia, não vai mudar nada? Se essa igreja aqui for lacrada, né, igual a gente já viu aí nos grandes templos, né? Isso pode acontecer. Honestamente, gente, para mim, eu só vou sentir muita falta aqui desse ajuntamento, que é maravilhoso, né? Estar junto com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas fora isso, na minha vida, na minha intimidade com Deus, isso não vai mudar nada, porque isso eu faço todos os dias. Eu estou com Ele todos os dias e não tem coisa, não tem um culto de domingo que pague isso. Não tem uma plataforma, uma oportunidade de pregação que pague isso. Faz do seu quarto o seu púlpito. Faz do seu tapete do lado da cama o seu altar. E aí você vai entender o que é responsabilidade de ministério. Quantos estão me entendendo? Homem de Deus, seja mulher de Deus. Porque o dia que Deus falar com você assim, ó, vai, prega, vai e faz, você vai simplesmente fazer. E é assim que funciona. Amém? Infelizmente, a gente pode dizer assim, que o corpo de Cristo hoje não é saudável, né? O corpo de Cristo não está edificado. O corpo de Cristo, hoje a gente pode dizer, entenda aqui, né? É uma analogia. Lógico que a igreja verdadeira, ela é viva, né? Mas o corpo hoje está doente. Você concorda nisso comigo? Quantos concordam comigo? Que você olhe, qual é a realidade da igreja hoje? Vamos falar da igreja brasileira. É uma igreja política, gente. É uma igreja doente. Esses dias eu e o Neto tivemos lá, né, num evento de pastores. E você vê assim, o espaço para. É que o pastor José extrapola, né? Ele não está nem aí, ele é profeta, mas Se fosse um pastor comum ali, né? Gente, o espaço para a palavra, para a pregação de fato da palavra de Deus ali, talvez seria, né, sei lá, 10, 15% de todo uma enxurrada de avisos, de politicagem e de. Agora os irmãos vão fazer uma bela apresentação aqui para nós. E isso é a igreja hoje. Você vai nas igrejas hoje, irmãos, e de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de culto. O espaço onde realmente se manifesta a palavra de Deus. Eu já me cansei, gente, de cultos onde eu estive assim, ó. Oportunidade, canta, oportunidade, aviso, fulano de tal dá uma palavra que veio de não sei aonde. Quando vai ver, já são 9h40, o pastor tem que pregar, né? Aí o pastor dá uma mensagem rápida aqui, né? Em outras palavras, ah, é, né? Tem a palavra. E aí o pastor corre para enxugar aquilo, né? Tentar apresentar ali uma coisa enxugadinha em 20 minutos, 30 minutos talvez, o culto ainda acaba atrasado, com os irmãos olhando feio para o relógio. Essa é a realidade da igreja hoje. As pessoas estão subindo em pecado aqui. Mas se nós estivéssemos exercendo o nosso ministério, o corpo de Cristo estaria sendo edificado. Mas para nós exercermos o nosso ministério, nós precisamos dessas 3 coisas que nós falamos a semana passada. Eu preciso ter intimidade com Deus. Vocês percebem essa sequência de coisas, gente? Quantos entenderam essa mensagem? Diga assim comigo. Para a igreja ser saudável, para a igreja ser edificada, eu preciso fluir na minha vida com Deus. Você entende quanto que uma coisa depende da outra? Vocês lembram que a semana passada eu falei muito sobre isso? A gente tem um engano, né? E eu já vivi assim também, pensando que eu negligenciar a minha vida com Deus vai afetar só a mim. Quantos já pensaram assim? Eu já pensei assim por muito tempo, né? Não, isso é problema meu. Não é problema seu, porque você, como um santo, corpo de. Você, como um santo, um membro do corpo de Cristo, eu e você, nós somos membros uns dos outros, nós estamos ligados. Se você está doente, meu irmão, é o corpo de Cristo que está doente. Dá um tapinha nas costas do seu irmão aí, fala essa verdade para ele agora. Diga assim: se você está doente, o corpo de Cristo está doente. Gente, pelo amor de Deus, se você dormiu até agora no que eu falei, atenção, se até agora você dormiu, escute pelo menos isso. Não pense que você é uma coisa alheia, externa ao corpo de Cristo. Você faz parte de um todo. Se você for uma unha encravada, meu filho, você vai trazer dificuldade para o pé andar. Você entende o que é isso? Se você está com um negócio dentro de você que precisa vomitar, por exemplo, amargura. Amargura é quando a Cássia fala um negócio atravessado para o Charles. O Charles fala um negócio atravessado para a Cássia. Mas como a Cássia é mais ou menos igual eu, mais para o melancólico, né, Cassinho? Que o Charles é mais daquele tipo assim, né? Que fala porque não guarda ressentimento. Mas nós temos essa dificuldade, né? Aí o que que a gente faz? A gente guarda. O que que acontece com os ressentimentos que você guarda? A Bíblia fala para a gente não permitir, né? Que a amargura não enraize, né? Não crie raízes dentro da gente. Então, se você se torna uma pessoa amargurada por falta de perdão, né? A falta de perdão faz isso. Você já percebeu que quando a Bíblia fala de amargura, a Bíblia fala para a gente não criar raiz de amargura para que não contamine os outros. Você já parou para pensar nisso? Quando a Bíblia fala de amargura, ela fala exatamente para que não contamine os outros. Ou seja, meu querido, se eu e você temos problema com falta de perdão, não é um problema nosso. Diga para o seu irmão assim: precisa vomitar, meu filho. Fala todo mundo, fala forte aí: precisa vomitar, meu filho. Fala para ele: põe para fora esse negócio aí. Se você come um negócio, eca, né, João? Vomitar. Se você põe um negócio meio assim já passado, meio vencendo, né? Com criança é terrível, né? Quando acontece isso, né? Uma vez a Raquel deu uma mamão para Melissa, assim, tava. Mamão é facinho, né? De perder, né? Um negócio que rapidinho. E aí a primeira coisa que aconteceu, começou a pipocar bolinha para todo lado. Não sei, alguns devem ter visto, né? Nos dias que ela tava assim. Ela pipocou bolinha inteira aqui, assim. E ela é branquelinha, né? Você pensa que você vai conseguir ficar escondendo a amargura? Fala pro seu irmão, não consegue não, meu filho. Problema com outras pessoas, não tem como esconder isso. Ah, pastor, estou tendo um problema aqui numa área particular na minha vida, mas é eu e Deus aqui, eu peço perdão para ele e fica tudo certo. Não é assim. Você faz parte do corpo de Cristo. Se tiver infeccionado, o corpo todo vai sentir. Eu estou falando isso para vocês com muita propriedade, gente, porque eu fui uma pessoa assim. E eu já tive muitos problemas na minha vida por causa disso. Talvez um dos motivos de eu usar óculos hoje, num grau mais forte, é por causa disso. Porque eu sempre tive dificuldade de falar assim, ó. Mãe, eu tô com dor aqui, né? Não sei quantos se identificam comigo aqui, mas eu sempre fui daquele tipo de não falar que tá doendo, né? Quando a minha mãe me levou no oculista, eu já tava com dificuldade de enxergar na escola há muito tempo já. Eu lembro bem disso. Eu já estava sentando na frente e ficava assim, para tentar enxergar. E já estava dando, deu quase 3 graus de miopia. Eu estava com 3 graus nas vistas. Por quê? Eu sempre tive dificuldade, eu era extremamente tímido. Eu tinha muita dificuldade de falar, mãe, não estou enxergando direito. Aí um dia que eu acho que eu me perdi no mercado dos meus pais, estava lá para um outro canto e eles me viram assim, forçando a vista, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual que é a consequência disso hoje? Um óculos de 6 graus e meio. Essa é a consequência. Qual a consequência que você vai querer na sua vida? Nós percebemos que a Melissa pisava torto, né? Não sei se alguém já percebeu aqui que eu piso torto. Bem torto. Eu ando com o pé aberto, igual pato. Alguém já percebeu isso? As irmãs com certeza, né? Vocês reparem tudo, né? As irmãs são as primeiras. As irmãs lembram das últimas roupas que nós usamos nos últimos 2 meses, né? Uma vez eu cheguei na igreja assim, aí uma irmã, não vou revelar o nome aqui, né? Falou assim para mim, ô pastor, esse sapato teu já tá batidinho já, né, pastor? Só tem ele, desse jeito. Tem uns membros do corpo de Cristo que são assim, né? Eles são bons para apontar os problemas, né? Só não arruma a solução, né? Eu fiquei esperando ela me dar um sapato novo, né? Mas não deu. Só fez a crítica, né? Tá cheio de gente assim dentro da igreja, né? Mas, ó, atenção. Eu ando assim e Deus me ajude, né? Que eu não tenha problemas futuros, né? Na coluna por causa disso, de postura. Não é verdade? Mas nós percebemos isso na Melissa. Que ela pisava tortinho igual eu. Que a Melissa é eu de cabelo comprido, né? Não é? E aí, o que que a gente fez? Levou ela no. Como é que chama lá? Ortopedista. Aí tirou a. Como que chama? Radiografia lá. Radiografia, né? O raio-x. E aí viu o pezinho igualzinho meu. Pé chato. Aí, não sei, alguns aqui acho que já até viram, né? Tem um tênis que ela usa. Antigamente era aquelas botas, coisa mais horrível do mundo, né? E era pra eu ter usado isso. Aí agora eles já fazem um tênis bonitinho. Nem parece que é ortopédico, né? E dentro do tênis tem um, sem exagero, tem um calombo desse tamanho assim no pé. No começo ela reclamava muito de dor, né? Só que ela está em fase de desenvolvimento, então vai corrigir isso a tempo. Vocês estão entendendo a seriedade aqui do que a gente está falando? Se você não resolver certas coisas agora, não pense que o tempo vai curar as feridas, vai resolver o seu problema com o pecado. Isso não existe. Se você não procurar ajuda, olhem para mim, gente. Se você não procurar ajuda para resolver as suas situações, isso lá na frente se torna crônico. Se você não corrige uma correçãozinha de miopia agora, se você não corrige uma postura agora, lá na frente é uma hérnia de disco, é um bico de papagaio. Se você não corrige um problema emocional agora, amanhã é uma gastrite. Estou falando alguma bobagem? Teve uma vez que meu pai foi parar na UTI lá, né? Foi tirar a pedra. A pedra. A pedrinha na vesícula, né? Ele até guardou essa pedra. O médico falou: cara, você não sentia dor, febre, nada, não? Podia ter morrido com aquele negócio, estava quase entrando no pâncreas. Olha quanta coisa que a gente está sujeito, né, a acontecer na nossa vida. Por problemas não resolvidos. Quantos estão me entendendo? Amém? Pastor, eu não consigo passar tempo a sós com Deus. Então você pega alguém, especialmente alguém maduro, e peça para essa pessoa: me ajuda a me disciplinar na oração. Me ajude a me disciplinar no tempo a sós com Deus. Sabe, no tempo que eu estava aprendendo a exercer essa disciplina na minha adolescência, você sabe como que eu fazia? Eu trocava livros com amigos. Foi um dos tempos que eu mais li na minha vida. A maior parte dos livros que eu li, né, hoje eu estou tão sem tempo para ler. Só fico na palavra mesmo. Mas a gente vê hoje cada vez mais jovens e adolescentes sem tempo, igual gente grande. Tem tempo para tanta coisa, né? Tem uma pessoa nos meus contatos lá no Facebook. Conheço assim só de vista, né? E ela me adicionou. Mas sabe aquela pessoa que toda vez que você abre um negócio, a pessoa está comendo em algum lugar, a pessoa está saindo com alguns amigos, né? Tem pessoas que têm tempo de ir no Barrigucho toda semana. Tem tempo de ir no Aup, tem tempo de ir no Hamburgão. Tem Hamburgão ainda em Poá? Tem, né? Tem tempo de ir no. É essa lá. Tem tempo de ir no. Qual que é o point agora em Poá aqui? É o McDonald's de bomba, né? Outro nível. Agora é o Subway, né? Aquela enganação de vida saudável, né? Lanche só de puro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você está disposto a puxar o freio de mão um pouquinho nas saídas com os amigos? Você está disposto a puxar o freio de mão um pouquinho nos cursos, nos estudos, nos trabalhos, nas coisas da igreja? Olha, dando uma olhada assim rápida por cima aqui, eu não diria isso para nenhum de vocês, honestamente. Assim, dá uma puxada de freio de mão. Talvez o máximo que eu diria aqui é o Neto com a Dani. Mas geralmente é mais o sábado, né, que eles dedicam aqui. Eu falo para vocês isso aqui porque é bem o meu caso, né? Eu tive que fazer isso. Por incrível que pareça, né? Mas as atividades da igreja, se você não cuidar, você mais trabalha na igreja do que serve a Deus. Então, eu creio que não é o caso de vocês. Mas tem coisas que você sabe que pode puxar o freio de mão. Porque uma coisa é assim, a mãe implorar para você lavar a louça, né? Tá entendendo? Lava a louça, você nunca lava a louça para mim. Passa essa roupa, você nunca passa a roupa para mim. É mais ou menos isso que eu estou falando para vocês aqui. Passa tempo a sós com Deus. Ou a mãe de algum de vocês fala assim: vai no McDonald's, pelo amor de Deus. Vai no, no, na, no, na lanchonete, pelo amor de Deus, você nunca vai. É engraçado, né, essas coisas. Quantos estão entendendo aqui a mensagem de hoje? Amém, gente? Fala aí para o seu irmão, invista no seu tempo a sós com Deus. Qual que vai ser o resultado disso, gente? Diga aí para o seu irmão. Diga assim para ele: corpo de Cristo edificado, os santos serão aperfeiçoados. Dá um abraço nele, fala aí para ele assim: através do seu ministério, meu querido. Amém? É uma utopia isso? Talvez, né? Mas eu continuo acreditando nessa utopia. Vou continuar acreditando. Tem pessoas que têm se decepcionado tanto com essa realidade da igreja que alguns têm chegado a pular fora, né? Eu prefiro continuar lutando ainda do lado de dentro. A minha briga ainda é do lado de dentro. É tão fácil, né? Eu saio dali e fico criticando todo mundo aqui dentro, né? Ninguém presta, é tudo político, aquilo se tornou uma religião, aquilo se tornou. Não, eu prefiro continuar lutando com a verdade aqui dentro, é melhor. Amém? Ainda é melhor. Amém, gente? Eu espero muito que o seu tempo a sós com Deus, o seu dia a dia, cause esse que o pastor Alencar citou aqui, né? O objetivo final é avivamento mesmo. Imagina, o corpo de Cristo vai ser edificado. Os santos aperfeiçoados para o ministério. Quando um crente está cheio do Espírito, edificado, o que que ele vai fazer? Vai edificar outros, vai alcançar vidas para Jesus. É a coisa mais natural que vai acontecer. Isso é avivamento. Daqui a uns dias nós vamos ter, né? É dia 4, Esther? Dia do arrependimento, né? Dia 4 de outubro. Um bom dia, né, para a gente reunir a igreja, né, e se arrepender de tanta negligência com Deus, né? A gente tem passado o tempo fazendo tanta coisa. Os pastores têm feito tantas coisas, os líderes estão fazendo tanta coisa para Deus, tanta coisa bonita para Deus, né? Mas não estão passando tempo com Ele. Um bom dia para a gente se arrepender disso, né? Talvez se a gente puxar o freio de mão, parar de fazer tanta coisa e começar a se preocupar só em andar com Deus. Talvez, né, Ale, a gente vai começar a ver Deus fazendo as coisas através de nós, né? Glória a Deus.